Bem, eu sou Rafael, sou Rafael Vale, sou advogado, moro um pouco longe, moro na Amazônia, bem aqui próximo, e eu acho que já foi o painel foi muito bem falado, muito bem colocado as coisas. O problema não é técnico, o problema talvez seja mental, o problema talvez seja legal. E aí no primeiro slide, para a gente pensar um pouco que o mundo passa por mudanças muito velozes. Bem, pessoal, só para a gente poder nivelar isso, nós estamos vivendo 4 gerações juntas. Gerações que não tiveram contato com nada digital, e tem pessoas ainda que não têm contato com digital. Esse pode deixar aí, tá bom? E é só para a gente, vai já. E pronto, obrigado. Isso. E pessoas que têm contatos com as coisas digitais e pessoas que não têm. E como foi falado aqui, a forma de consumir mudou. Essa geração nova, ela é uma geração que ela não tem problema com a parte digital. Então aí a gente entra no que nós estamos falando aqui. Nós, da nossa cooperativa lá, que é menor que a Copérnico, que tem problemas similares com a Copérnico aqui, mas diferentes em alguns pontos que a gente vai ver, nós temos uma similaridade, nós somos prosumers. Prosumidores. Desculpa, vou ficar olhando para vocês, que é melhor. Tá. Prosumidores. E quando eu fui explicar essas questões aí, da energia não, mas da música com meu pai, e teve que mudar do LP pro cassete, pro CD, pros pendrives, e eu tive que apresentar para o meu pai o Spotify, que não podia ouvir Glenn Miller, ouvir Mongo Jerry, que ele gosta. E disse, meu filho, eu vou fazer o que com esses pendrives? Então é um mundo digital com várias camadas de pessoas juntas vivendo. E todos consomem energia. Pode passar. E a próxima aqui é um videozinho só de onde eu venho, só para a gente poder dar uma olhadinha aí. Tá aí. Aí a nossa vai aparecer na nossa usina, né? Lá no norte do Brasil, na Amazônia. É uma usina pequena, né? É uma usina que foi feita com capital próprio dos cooperados. Nós tivemos uma pequena ajuda de uma cooperativa de crédito, que abriu crédito para os cooperados, para que eles pudessem, aqueles cooperados que não tivessem capital, pudessem participar dessa iniciativa, uma iniciativa de 23 pessoas, por favor. E, passou disso mais uma. Aí, essa é a usina. E, diferentemente daqui, nós temos um sistema em que a energia que nós geramos aí entra no grid e compensa nas contas de cada um de nós, o net metering. Que aqui não é possível, né, Miguel? Aqui em Portugal. Então, o problema não é técnico, o problema é legal. O problema é regulação. Pode passar, por favor. E aí tem, você precisa cooperar para poder realizar. Tem algumas entidades que cooperaram com o nosso surgimento. Os governos locais cooperaram, porque nós fomos lá, insistimos, e eles ajudaram, cederam o terreno para colocar. Essa no meio aí é a cooperativa de crédito. A de cima, DGRV, a Confederação Alemã de Cooperativas. O que eles nos ajudaram? Fizeram um estudo técnico mostrando que a nossa ideia era possível sair do papel para a realidade. Bem, pode passar, por favor. Vamos, se a gente conseguir, para frente. Aí. Então, mais um também, já vimos. Isso aqui é uma rápida linha do tempo em que nós conseguimos, num ano praticamente, ter o primeiro desconto na conta de energia. E eu chamo a atenção para vocês que ali, 1º de outubro, é que nós fomos conectados à rede. Mas em 5 de agosto nós estávamos prontos. Só que a nossa companhia de lá não queria ligar. Disse, não vou ligar não. E estava criando confusão, não vai ligar. E demorou praticamente 2 meses para ligar, que a gente ficou dando energia para a companhia, sem poder compensar. E se nós não tivéssemos, a maioria dos cooperados, os 23, foram lá para que a gente pudesse exigir que eles ligassem. Se nós não iam ligar, não levar mais para a gente para ligar. E aí a gente vai ver agora o que isso está acontecendo. Isso pode passar. Aí uma conta de energia, tá? Não são euros, não, nem libra, é reais. Em euros, tá mais ou menos essa conta aí é caro lá, Rita. 220, 250 euros essa conta de energia, né? E esse cooperado aí, nós estamos vendo lá 11 de 2016. Eu tenho um negócio de apontar aqui. Né? É isso. Está bem grande, está funcionando, está ótimo. Pode passar a próxima, por favor. Baixou a conta dele absurdamente. Né? Então isso vale a pena. E aí tem um ponto que eu chamo a atenção de vocês, que eu acredito que no Brasil a pessoa, para entender a conta de energia, tem que fazer um curso, um treinamento. Eu não sei aqui em Portugal, mas eu já recebi a... E eu sou cooperado com a Copérnico e vou mudar agora para a Copérnico, para a minha energia. Mas na uma, duas, três, na terceira linha lá, tem um valor de R$41. Isso é a remuneração que cada cooperado faz à rede. Cada um dos nós cooperados faz uma remuneração à rede. Não é usado de graça. Como hoje as grandes companhias estão dizendo que se usa de graça e que o modelo não funciona. O modelo funciona sim, nós pagamos. E a usina paga também para poder injetar na rede. Por favor. Isso é quanto ele pagaria se não tivesse o desconto? É porque teve aquela caída. Ele pagaria R$1.051 e ele pagou R$192. Só título de comparação. Obrigado. Aí, essa é a permissão legal, voltamos no legal, a resolução que mudou. E mudou em 2016 e ela trouxe essa questão de geração compartilhada, que ela incluiu ou por meio de consórcio ou cooperativa produzir. Até antes de 2016 não era possível produzir energia elétrica e nessa forma de cooperativa injetar na rede no Brasil. Aqui é uma reflexão, e eu vou falar um número, que é um número importante. O Brasil tem hoje mais de 82 milhões de consumidores de energia elétrica, de unidades consumidoras de energia elétrica, seja residencial, seja comércio, seja indústria, tá? E esse número aqui, ó, 45.719 é o número de prosumers no Brasil hoje, de prosumidores que produzem e fazem essa metodologia do net metering, tá? E aí nós temos aqui, nesse lado, resumo por modalidade. O que são as modalidades? O autoconsumo remoto, que não vem ao caso. As cooperativas estão ali, geração compartilhada. No Brasil como um todo, são cooperativas e consórcios ali, geração compartilhada, que são 195 só. Geração na própria unidade, que é na sua casa ou no local, né? É a grande maioria. Essa aí ela tem... Mais uma vez, por favor. Aí, ó, ela tem. O que nós representamos hoje lá, dentro desse universo? Menos de 0,01%. É o que as cooperativas e os consórcios para produção de energia representam hoje. É muito pouco. Em energia já é um pouquinho mais, é 0,02. Aperta mais, por favor, obrigado. Aí nós temos por tipo de geração, pessoal. A grande geração de energia, nós já vemos um número ali, é de 99,47%. É energia solar fotovoltaica, tá? Já em potência já desce um pouco, porque você tem o eólico, a produção eólica é muito maior, mas ainda assim é muito grande, é 81,95%. Obrigado. Aqui está funcionando. E aqui, ó, só foi falar aqui. Não posso falar. Bem, esse aqui é por classe de consumo. Nós percebemos que 34.517 são residências que produzem sua energia, tá? E aí tem um número para a gente confrontar com o passado, eu vou deixar isso à disposição depois, para quem quiser estudar esses números, etc. Já apareceu um percentual, foi. 75% são no residencial, mas vejam a potência como desce para 29,36%, ou seja, a produção energética, já não estou falando de cooperativa, só estou falando de residência, das pessoas produzindo sua residência. É muito pouco, eles produzem pouca energia. E agora a gente vai ver o problema que eu estou querendo, aperta mais um que vai aproximar aqui para a gente poder ver. Essa resolução, ela vai mudar obrigatoriamente até o dia 31 de dezembro do ano que vem, lá em cima, ó. Então é obrigatório que mude. O que que começou? O que que aconteceu agora? As companhias começaram a se mobilizar, sendo que nós estamos atrapalhando o mercado. Vocês viram os números? De 82 milhões de unidades consumidoras, as cooperativas são 195 cooperativas e consórcios. Os produtores de energia residenciais, industriais, tudo são 45 mil e 80 milhões, não está fazendo nada. E, mas aí a gente vai adiantar aqui. A Associação Brasileira, essa notícia do dia 21 de novembro. A Associação Brasileira de Energia Solar já veio a público, não sei, eles tiveram muita coragem de fazer isso, parabenizei o presidente e colocou a questão aí, por que querem impedir o avanço da energia solar no Brasil? Então, o que me preocupa às vezes não é o que a gente vê, pode passar por favor, é o que a gente não vê, que aí eu gosto muito dessa foto e quem conhece a história, que esses bondes você conseguia atravessar da costa oeste para a costa leste americana de bonde elétrico. Fizeram um cartel, compraram os bondes, e esse é o final dos bondes. O cartel, óbvio, tinha indústria de petróleo, indústria automotiva, pode passar, por favor. E aí se tornou isso aí que é os Estados Unidos, né? Queima-se petróleo. Então, o que me preocupa nessa questão da transição energética elétrica é o que nós não estamos vendo. É que a mobilidade dos consumidores, a capacidade de mobilização, a capacidade financeira nossa, ela está sendo mal usada hoje. Porque como a gente está lá naquele primeiro slide, nós temos hoje um meio de comunicação muito prático, que eu falo com a Rita quando eu estava no Brasil, porque eu estou a cursar um mestrado aqui, justamente em regulação, porque o problema quando eu estava no Brasil, eu falava com a Rita como se estivesse aqui no povo. Então nós temos uma capacidade, mas nós não usamos. Nós temos hoje uma poluição de fake news. Nós temos muito tempo investido para ficar passando timeline. E a gente não foca no que é o principal e talvez a gente fazer algo que possa evoluir. Por favor, para a gente concluir e abrir o debate. Aqui só para lembrar que o objetivo 7 dos ODS é energia limpa e acessível, né? E que nós temos em torno de praticamente 1 bilhão de pessoas que não têm acesso regular à energia. Esse é um modelo, como o Miguel muito bem falou, da Rescop, é a cooperativa que surgiu em 75 na Dinamarca. A gente vê que as pessoas se mobilizaram nessa época, né, em 1975, que tinha um anime. E aqui, pessoal, para terminar, esse é o penúltimo slide, eu acho, eu relembro que a questão de energia é uma questão de direito humano. Como foi falado de pobreza energética na Espanha, né, e pobreza energética em Portugal também. Então a gente tem que pensar muito que isso vai completar 70 anos mês que vem. E aí a próxima, o penúltimo slide, isso foi uma apresentação que eu fiz sobre direitos humanos e regulação da economia. Eu não abordei só energia, abordei o ar, alimentação, água, saneamento. Mas vamos pensar aqui, o que a gente precisa, pessoal? Regulação inteligente, atual, inclusiva e focada no interesse público. O Estado regulador, o Estado, seja ele qual for, tem que focar em interesse público, seja ele mínimo, seja ele grande. E o que acontece hoje é que a regulação não foca no interesse público. Ela foca no interesse privado, naquilo que a gente não consegue ver. E prejudica todos nós. Segundo, informações transparentes e verdadeiras. Volto nas fake news, na poluição, na mudança climática das fake news está causando na comunicação. A gente tem um método de comunicação descentralizado, que é o telemóvel. Nós podemos utilizar e mobilizar as pessoas, só que hoje ele é poluído e ele é subutilizado. Terceiro, a participação social efetiva nas discussões regulatórias. Quem já foi no regulador de energia? Quem já foi no regulador financeiro? Que é outra problemática, então eu não vou nem entrar nessa problemática de blockchain, de criptomoedas. Mas que o que tem assustado hoje o mundo? O mundo está virando do avesso, o mundo está se tornando descentralizado. E nós mesmos não estamos separados para isso. O grid de energia, pô, no Brasil é muita burrice produzir energia e transportar energia por 3.500 quilômetros. A distância de Belém, que é a capital do meu estado, para Manaus, que é o estado vizinho, que ambos são na Amazônia, dá 3.000 quilômetros. Aí eu vou fazer uma linha de transmitir energia no meio da floresta. Acabou? Time over. Bem, participação social. E para terminar, só para a gente pensar um pouco do Mahatma Gandhi. Ele primeiro se ignora, depois se brinca de você. Depois brigam. Acho que a gente está nessa fase da briga. E no final a gente vence. Muito obrigado. Thank you. Bem, está aberto um período de perguntas. Quem tiver, põe a mão no ar. Eu pergunto à mesa se há algum comentário ou algo que queira na não minha é dica. Técnico. Gostei. E está aberto o microfone. In terms of energies, we heard about a lot about electric energy in this talk, but is it more efficient to try to use the energies as they are and not to convert everything to energy and then use it again in other forms of energy? Any of you wants to comment? Hablo en castellano. Cuando hablamos de transiciones energéticas, así, al final hay como de que estamos hablando. Cuando hablamos de transiciones energéticas, está un poco, es interesante ver un poco los marcos de tiempo en los que nos movemos. Y realmente, cuando hablamos de alerta vermelho, estamos hablando de que necesitamos una contracción de emergencia en términos energéticos, psicológicos. Estamos muchas veces hablando también en los informes del IPCC de plazos de 2035-2050. Y es interesante en estos plazos de tiempo diferenciar entre transición y decrecimiento o colapso. Entonces, desde luego, lo interesante es hablar de transiciones y decrecimiento. Pero para eso necesitamos dos procesos que tienen que darse al mismo tiempo. Uno sería un proceso de un carácter más material, de abandonar los combustibles fósiles, aumentar los niveles de renovables, electrificar sociedades, repoblar nuestras sociedades, temas de urbanismo, ordenación de territorio, agroecología. Y también una parte más cultural, de profundos cambios psicosociales, culturales. Un poco lo que a veces llamamos la lujosa pobreza. Y por los márgenes de tiempo, ambos procesos necesitarían realizarse a gran velocidad. Los procesos de componente material sí que sería relativamente posible realizarlos a gran velocidad, siempre y cuando eso requeriría algo muy similar a lo que podría ser una economía de guerra, en términos de reservar ciertos recursos y ciertos minerales a usos concretos, para producir la tecnología que hace falta para ellos. Sin embargo, los procesos de carácter cultural y psicosocial son habitualmente muy lentos, aunque sí que es verdad que puede haber ciertos eventos gatillo a partir de los cuales se podrían acelerarse. Pero desde luego actualmente estamos muy lejos de tener en el imaginario colectivo la lujosa pobreza. Aquí sí que me parece interesante volver al caso de Cuba que comentaba el compañero al inicio, y sin conocerlo probablemente, desde luego no como el compañero. Ya no hace mucho, ¿no? Solo vale. Para líder. Vale. Es mucho rápido. Perdón. Pregunta. Sí. Y bueno, a partir de los estudios de Emilio Santiago Muiño, vimos como ahí sí que se vivió una contracción de emergencia y unos procesos materiales, pero no tanto unos procesos de cambio psicosocial. Es bastante interesante, como mencionaba, que si bien se cambió en un momento del tractor a la mula en la agricultura, cuando se preguntaba a ciertos campesinos si estarían interesados en que si vuelve a haber un petróleo barato volver al tractor, la respuesta era que por supuesto que sí, que volverían al tractor. Y entonces vimos aquí como a partir de cambios institucionales, bueno, cambios dominados por la institución y por el Estado, se dieron estos procesos materiales, pero no psicosociales. Entonces, un poco como mi pregunta y mi inquietud en este sentido es, ¿hasta qué punto podemos utilizar la institución como herramienta en este tipo de transiciones? Y si es posible o no, en unas jornadas que tuvimos en Madrid de ecosocialismo, se defendía un poco esa postura, bueno, Emilio defendía esa postura diciendo que hay veces que una ley puede hacer más que 10 ecualdeas, o que 100 ecualdeas. Imre Rezal pode ser chocaram-se nas comunidades, mas há aqui questões importantes. Nomeadamente, nas grandes empresas. Eu faço aqui uma declaração de princípio. As grandes empresas de energia deviam ser nacionalizadas ou deviam ser prestadas. Portanto, elas a grande produção deve existir, creio eu. Portanto, nomeadamente, na questão das renováveis, tem um papel importante a hídrica, não é verdade? E temos aqui exemplos, gostei da intervenção do colega Dalva. Sabes que temos uma relação em Portugal de três rios em que há um uso importante da água, do Douro, do Tejo, do Guadiana, para energia elétrica e para também rega. E que há um uso discutível ou irracional em Espanha da deslocação em mar, de grandes massas de água, desde o Douro até Andaluzia, até cá abaixo, para coisas discutíveis. Pronto. Falemos então, ou enfoquemos-nos na questão importante da produção do recurso hídrico, a nível regional e nacional. Porque vocês, repito, focaram-se muito nas comunidades, mas há os grandes centros de consumo de energia, são as fábricas, por exemplo, e as grandes cidades, as megacidades, que exigirão redes de distribuição. Não acho nenhum mal nisso, pelo contrário. Portanto, o uso da água, a água tem três usos fundamentais, que é consumo humano, rega, produção de alimentos e produção de energia. Vamos ver isto de uma forma sistémica, que é importante. A questão da fotovoltaica. Que o amigo disse que tem um problema noturno. Eu acho que está também em estudo e em desenvolvimento o armazenamento de energia em pilhas. Portanto, teremos essa questão também importante. O armazenamento. Como? Em pilhas. Baterias. Opa, o armazenamento de energia. Ponto. Há uma última questão que eu já pus a bocado, que é, não sei se alguém tem informação suficiente ou necessária, que é o estudo que há hipótese da energia a partir do átomo, a partir da fusão. Chamam-lhe nuclear, mas é uma fonte inesgotável no futuro. Portanto, estas três questões eu gostava de saber. Porque é muito importante a questão de estimular as cooperativas. Eu fui alcaide, fui presidente durante 16 anos do município, portanto, onde há aqueles problemas da energia fóssil, nós queremos acabar com ela, a curto prazo ou a médio prazo, e da atividade portuária. Temos ali municípios muito próximos, mas é muito difícil fazer cooperação intermunicipal. Muito. Portanto, em Espanha vocês já têm a regionalização, nós não temos, em Portugal, e os alcaides são um bocado pequenos, isto é. Querem desenvolver o seu município e têm dificuldade em cooperar. Mas é uma questão importante. Mas para digamos, dimensões de certo modo reduzidas. Não estou a ver grandes municípios. Por exemplo, era bom que a cidade de Lisboa e Almada e essas. Pronto, eu acabo aqui. Portanto, todas essas questões são muito importantes para o futuro, mas não resolvem o problema nacional. Da necessidade de energia sem recorrer a estes recursos, para a sugestão das hídricas e de outros processos. Muito obrigado. Boa noite. Aquilo que eu queria perguntar ao Miguel era em relação do preço da distribuição da energia, que falou que era 70 euros. Se não era o preço da distribuição, isso é o preço da energia, da componente de energia no mercado primário. Ah, ok, no mercado primário. Porque na bolsa. Porque, por exemplo, a EDP devido a uma potência contratada. 19 cêntimos ou 17 cêntimos por quilowatt, exatamente. Aqui, como é que há esta diferença de preços? Outra questão é o seguinte. A produção de energia para autoconsumo nos prédios é necessita da autorização do condomínio. Pronto, e a EDP só facilita a congelação de energia em vivendas. Quer dizer, que não em prédios que diz que, pronto, afirma que é impossível haver autoprodução de energia para haver desconto na fatura. Eu ia colocar questões que depois quem quiser responder ou pegar nelas poderá fazê-lo. Portanto, aqui trata-se não só da questão da produção renovável, mas também, pelo que eu pude perceber pelas alocações, de controle dessa produção por parte das pessoas, não é? Isto é muito importante. Portanto, a produção centralizada tem esses obstáculos, né? Dificulta-se. Uma questão essencial é precisamente essa da sustentabilidade social desse controle. Eu ia chamar para aqui uma experiência cooperativa antiga, que o Iñaki deve conhecer melhor do que eu. Estivemos a falar há bocado de Mondragón, no País Vasco, e há uma primeira greve na Fagor, que era a maior cooperativa, nos anos 70. Fagor Eletrodomésticos, que fazia frigorífico e uma série de outras coisas. E aqui essa crise provocada nessa altura nunca foi resolvida e terminou na falência da Fagor Eletrodomésticos. E de acordo com o sistema cooperativo, de acordo com as conclusões a que eles chegaram, essa crise deveu-se à dimensão excessiva da cooperativa. Portanto, de ter mais. Eles depois fixaram uma regra de que não podem ter mais de 500 cooperantes nas cooperativas que eles estão sempre a criar. Não, porque estão sempre a criar novas cooperativas e, portanto, limitaram o número de cooperantes. E depois as associações inovadoras, uma coisa muito importante, que é as cooperativas de segundo grau, que são cooperativas de cooperativas. Isto é um sistema muito mais interessante. Eles usam isto para saúde, para sistemas de saúde, não, seguradora, para a seguradora, também seguradora coletiva, o banco, a universidade, os centros de investigação, que são todas cooperativas de segundo grau. Então, talvez, eu ia colocar esta questão de chamar a atenção para esta questão, ou seja, as comunidades, se a cooperativa cresce acima de uma determinada dimensão, pode gerar o mesmo problema que temos com a produção centralizada. Portanto, temos um corpo de gestores altamente especializado e o resto do pessoal fica apenas visto como costuma ficar a questão. Portanto, é provável, esta é a primeira questão. A segunda é que estamos a falar só de produção e distribuição de energia fotovoltaica, mas continuamos dependentes dos produtores, dos painéis, dos impressores e tudo. Não, estou a dizer, compras já feitas, o preço do fotovoltaico desceu brutalmente porque nós temos a grande indústria chinesa que organizou o enriquecimento de silício. Portanto, é essa a questão. Isso falta resolver a parte dos parques solares até à casa das pessoas pode ser resolvida assim, não é? Mas a parte dos parques solares para a terra é preciso fazer um investimento do ponto de vista de auto-organização. Não há introdução? Ou seja, pode falar rápido? Vale, primeiro, um tema de forma, é dizer, o micro vai a mim. Soy el sexto hombre creo que habla y solo una mujer, y en términos de tiempo de intervención desde el público ha habido mucha menos intervención de mujeres. Entonces quería saber si en la lista hay más mujeres, y yo gratamente cedo mi turno, tengo unas preguntas muy interesantes que puedo preguntar después a los ponentes, pero quería hacer esa reflexión de inicio. Pues, ¿allí ya? Bueno, gracias. Antes de nada saludar este comportamento onde se identifica o privilégio e se dispensa dele. Obrigada, companheiro. Obrigada a todas as pessoas que aqui falaram. Eu queria queria falar sobre um momento importante, penso eu, que virá este ano e que já foi um momento importante o ano passado, que é a greve feminista de 8 de março, que é uma greve de 4 pilares, onde um pilar é a greve ao trabalho assalariado, outro pilar é a greve ao trabalho doméstico, mais um pilar da greve ao consumo, e é nesta que eu me quero basear, e outro pilar que é a greve à questão estudantil, portanto, aos estudos. Sobre isto e sobre a greve ao consumo, porque a greve feminista se reivindica também da anticapitalista, e porque esta greve é uma greve com uma chamada internacional, não é uma greve de um país só, mas de muitos países, onde as mulheres já há muito tempo, e onde o feminismo já há muito tempo identifica a necessidade da ecologia ser um pilar da nossa intervenção, neste dia 8 de março se propõe que não se consuma. Portanto, não só que não se comprem coisas, não só que não se comprem alimentos, mas também que não se consuma transportes, por exemplo, que não se consuma carro, que não se ande de comboio, que se tente andar a pé, que se tente andar de bicicleta, estejamos juntas o dia todo na rua e que apelemos ao não consumismo nesse dia. Também não consumir energia ao nível de computadores, televisão, rádio, diminuir, portanto, o consumo de energia em casa. E queria saber que perspectiva vocês nos podem trazer dos vossos países, de que perspectiva há para esta greve, para este ano, do movimento feminista que está cada vez mais forte e onde o ecofeminismo é também um pilar cada vez mais forte deste movimento. E como a Alba bem aqui dizia, que perspectiva feminista, ou seja, de que forma as mulheres estão a intervir neste mundo, nesta transformação, colocando a vida no centro, que é aquilo que verdadeiramente importa, que vida é esta que queremos viver, qual é a vida que de facto vale a pena ser vivida, responder a esta pergunta e saber que informações nos trazem e que futuro acham que pode ter esta greve nos vossos locais de intervenção. Obrigada. Seré breve entonces. En términos de propuestas ecosocialistas, tengo a muchos apuntes, pero prefiero obviarlos y ir a un par de cuestiones. El tema que surge y resurge constantemente, que es el cuál es el sujeto de la soberanía energética. O sea, estamos hablando aquí de la institución municipal, estamos hablando también de comunidades de energía, hablamos a veces del Estado-Nación, ¿no? Pero, ¿cuál es la propuesta ecosocialista para de sujeto de esa soberanía energética? Quizás las instituciones existentes no responden a ese sujeto necesario para la gestión territorial y energética eficiente y sostenible, ¿sí? Esa es una primera cuestión, para quien quiera. Pero Iñaki seguro que me la tiene que contestar. Bueno, porque es su especialización. Y la otra es sobre mercado, es decir, cuando hablamos de energía, por mucho que hagamos propuestas alternativas, siempre surge el mercado, es decir, el mercado es el que regula el sistema energético y es el que asigna las necesidades energéticas a las personas. Incluso cuando se hacen propuestas sobre el derecho a la energía, también el mercado es el que asigna ese derecho a la energía. Bueno, desde una perspectiva ecosocialista podríamos ser bastante críticas con esa asignación directa, ¿no? Un poco si podrías reflexionar sobre ello. ¿Puedo comenzar por el último aquí? Bueno, gracias por las preguntas. Yo voy a ser muy breve, nos quedan 15 minutos, o sea que así, de titulares. La energía, ¿por qué tanta electricidad? ¿No sería más eficiente utilizar la que necesitemos en las formas en las que está? Claro, Lo que pasa es que esto no se da en el vacío, o sea, digamos que la transición energética no se da en el vacío, se da en una sociedad capitalista y patriarcal, en la que no resolvemos nuestras necesidades en base a los recursos cercanos, sino en base a un mercado que nos ofrece soluciones individuales. Entonces, si todas tenemos una caldera de gas en casa, esto vende muchas calderas de gas, mucho gas, que mucho más gas que si tuviéramos unos panelitos de solar, de energía, para captar la energía solar térmica, claro. Hay países que han regulado para que todas tengamos calderas de gas y países que han regulado para que tengamos paneles solares en casa. Vas a Dinamarca y vas a Alemania, ves muchos más paneles solares que en España, que tenemos calderas de gas, ¿no? Teniendo mucho más sol. Claro, está el mercado y está esa manera de resolver las necesidades. Ahora, con tener clara la solución tecnológica no significa que la podamos aplicar. Es decir, no con tener la razón tenemos el poder para implementar esa solución. Hace falta el poder. De ahí lo que insistíamos antes de las alianzas sociales, sindicales, académicas, políticas. Eso es lo que hace falta, porque soluciones técnicas tenemos. Sobran. Yo cuando hablo de energía intento no hablar ni de dinero ni de kilovatios. Y es a propósito. Hablo de personas, hablo de medio ambiente, hablo de relaciones de poder. La contracción energética, me gusta, es un, o sea, Emilio Santiago es una grandísima referencia. Y desde aquí pues un abrazo porque está haciendo una aportación extraordinaria. Aunque en los foros de energía, cuando se habla de renovables, yo he hecho, he invitado a Emilio a que hablara y la gente más conservadora se pone muy incómoda por esto que tú planteas, porque es verdad que es urgente una contracción energética, que los plazos son complicados, que necesitaríamos hacer una contracción material y un cambio cultural. Ahora, yo no menosprecio la capacidad de adaptación humana, no la menosprecio, creo que es fuente de esperanza y se ha demostrado durante toda la historia cambios imprevistos. Entonces, yo sí creo en la capacidad de autoorganizarnos y el ejemplo catalán con el referéndum a mí me parece un ejemplo de autoorganización social magnífica. Y somos capaces. Otra cosa es que estemos a la carrera individual, al piso, al coche, al correr más para llegar a algún lado, ¿no? Estamos entretenidas, pero eso no significa que no seamos capaces de hacer cambios culturales y que no percibamos que nuestra sociedad necesita un cambio radical. Ahora, como dice Yayo Herrero, hay que descolonizar nuestros cuerpos y nuestras almas. El capitalismo no solo produce objetos, produce personas, produce pensamientos, y esto es lo que donde nos tenemos que plantear efectivamente qué deseos tenemos, qué sueños tenemos y a qué le dedicamos el tiempo. Trabajemos en cosas que merezcan la pena. Dediquemos nuestro tiempo, si hacemos autocrítica, ¿a qué le dedico yo mi tiempo? ¿Cuánto le dedico yo a una transición energética justa? Yo mucho. Pero, en general, ¿cuánto le dedicamos a las cosas que creemos necesarias y justas? Y esto el feminismo lo tiene claro de siempre. ¿A qué le dedicas tu tiempo? Está determinando al final tu vida y la vida de los demás. ¿A qué no se lo dedicas? No se lo dedicas a los cuidados, pues alguien tendrá que hacerlo por ti. El uso del agua, completamente de acuerdo con lo que planteaba, con lo que he entendido que planteaba. Necesitamos recuperar el control de infraestructuras hidroeléctricas que en el caso español muchas de ellas se construyeron con mano de obra esclava durante el franquismo. Estas infraestructuras se gestionan con ánimo de lucro y no del máximo lucro. Entonces, están utilizando el agua de todas y de todas, el agua sin dueño, y lo están utilizando para hacer dinero y para que nuestra factura de la luz sea lo más alta posible. Esto hay que recuperarlo. Así, no me voy a meter a los nuevos proyectos hidroeléctricos, no, simplemente si, por un lado, hacemos la reflexión colectiva de para qué queremos la energía y priorizamos los sectores de alimentación, cuidados, educación, salud. Y esos sectores además son bajos en consumo energético. Y si quitamos, como decía hace dos horas Daniel Canuro, si quitamos la producción de la energía que está yendo a la industria de la guerra, todas esas industrias que no son socialmente necesarias ni beneficiosas, nos damos cuenta que necesitamos mucha menos energía para vivir. Si dejamos de estar vendidas y vendidas al capitalismo, a trabajos que no nos gustan y que nos hacen desplazarnos todos los días cientos de kilómetros absurdamente, si cortamos con todo eso, vemos que la necesidad de energía que tenemos es pequeña y que podemos utilizar los recursos que tenemos disponibles. Y terminaría con el capitalismo, ¿no? O sea, estamos sometidos a los intereses empresariales de una oligarquía. ¿Qué significa soberanía? ¿Cuál es el sujeto de la soberanía? Para mí no hay uno. Está la soberanía sobre nuestros cuerpos, está la soberanía sobre el territorio, están las cooperativas como comunidades organizadas, son sujetos de soberanía, y los ayuntamientos al servicio de la gente. Tiene que haber no un sujeto de soberanía, en mi opinión, tiene que haber una red de sujetos que colaboran por el interés común y la protección de los bienes comunes, de los cuidados comunes. ¿Por qué? Porque eso nos hace además más fuertes. Porque si te cargas a un sujeto, si pierdes todos los ayuntamientos, te queda la gente, te quedan las organizaciones, te quedan las cooperativas. Un gobierno cambia la regulación de la eléctrica y se ve a las cooperativas hacer puñetas, te queda la gente, te queda la universidad, te queda los ayuntamientos. Necesitamos trabajar con esa visión de bien común, pero para mí, que el sujeto es la red. Bueno, yo voy a intentar responder a algunas cosas que han salido, pero reconociendo que ordenarlo es complicado. Por empezar por lo último, no hay un sujeto único que va a enfrentar o que va a asumir la transición energética. Hay en la transición energética que viene sí o sí, porque va a cambiar mucho. Es decir, ahí tenemos un gran problema de cambio climático, pero además tenemos un problema de que las energías fósiles van a ser más caras, más difíciles de encontrar, más problemáticas, más contaminantes. Entonces, hay sujetos a un lado y a otro lado. Esto es un conflicto evidente que lo estamos viendo. Bolsonaro ha dicho claramente que va a poner fuera de toda onda todas las regulaciones ambientales sobre la Amazonia. La caída del gobierno, digo Brasil, la caída del gobierno de Dilma Rousseff es una caída que tiene que ver directamente con Petrobras, que tiene que ver directamente con la gestión de los recursos petrolíferos de Brasil, etc. Es decir, tiene que ver directamente con el mundo de la energía. ¿Quiere decir esto? Que la transición significa que hay sujetos a un lado que quieren la privatización de los recursos materiales y energéticos, y al otro lado estamos aquellos que pensamos, como las mujeres, que hay que bajar los niveles de consumo, los ayuntamientos que creen que hay que recuperar las redes de producción energética local, aquellos que piensan que hay que hacer cambios tecnológicos importantes, etc. Entonces, estamos situados a un lado y al otro lado de ese conflicto, y las fuerzas son muy diferentes. Hay muy buenos ejemplos, pero yo quiero hablar de, por ejemplo, de en Cuba. Lo que pasó en Cuba del año 91 al 98, el periodo especial, no hubiera sido posible en un país capitalista. No hubiera sido posible en un país que no tuviera ya pensado que eso le podía ocurrir. Es decir, la opción cero que habla Emilio Santiago Muiño en su libro y en su tesis doctoral es que el gobierno cubano tenía ya, las universidades cubanas, el gobierno cubano, el Partido Comunista de Cuba, ya sabían que podían llegar a un momento en que van a quedar sin petróleo. Y tienen un plan. Pero el problema, y vamos al problema cultural, el problema es verdad, pero los cubanos y cubanas en ese periodo, per cápita, según la Organización Mundial de la Salud, perdieron 5, 6, 7 kilos de peso. Lo cual es bueno para algunos y algunas, pero crea mucho estrés. Es decir, Es verdad, y yo creo que las conclusiones de la tesis doctoral de Santiago, de Emilio Santiago sobre Cuba es: no ha habido un cambio cultural. La población cubana sigue pensando en tener más altos niveles de consumo y el campesinado no ha conseguido una reforma agroecológica como el ecologismo mundial pensaba o quería. Entonces, es verdad que el cambio cultural es muy importante. Es verdad que ese cambio cultural se está produciendo en diferentes sitios y en diferentes... Pero es cierto que hace falta más cosas que ecoaldeas. Las ecoaldeas pueden demostrar que se puede vivir de otra manera, pero hay que hacer otras ciudades, hay que hacer otro modelo de transporte, hay que hacer otro modelo de gestión de las empresas y de control de las empresas energéticas, lo cual quiere decir que, como decía Alma, tenemos una red de sujetos diferentes que deben de concatenar sus problemáticas discutiendo de todas las cosas a todos los niveles y en todos los tiempos, porque es verdad que el problema es un problema grave y es un problema que no podemos esperar al 2100. A mí, cuando la gente habla en sus gráficos del 2100, no sé para quién hablan. ¿Para quién están hablando? ¿Para quién hablan del 2100? Entonces, yo creo que es una responsabilidad. Por ejemplo, nosotros tenemos, aquí ha salido varias veces Iberdrola. Iberdrola es la multinacional eléctrica de la energía hidroeléctrica. Tenemos, yo creo que por lo menos nuestro grupo ecologista tiene una posición que las energías hidroeléctricas son sostenibles, depende. Belomonte no es sostenible. Belomonte en el Pará no es sostenible. La gran hidroeléctrica del río de las Tres Gargantas en China, la primera, eso no es sostenible. Eso desplaza a millones de personas, elimina multitud de tierras de cultivo, etc. La pregunta la hacen el movimiento de atinguidos y atinguidas por Barragén de Brasil. Dice: ¿energía para qué? ¿Energía para quién? ¿Sí? En Chile, el gobierno anterior tenía un proyecto de tomar las presas hidroeléctricas del sur de la Patagonia para llevar la electricidad 3.000 kilómetros al norte a las minerías y a la siderurgia, en la otra punta de 4.000 kilómetros tiene de largo Chile. Eso es un modelo infame, es injusto, es antiecológico. Y lo que quiero decir es que desafortunadamente tenemos que trabajar en niveles, en esas esferas de la sostenibilidad ambiental, de la justicia social, de la democracia, de la economía feminista, y tenemos que trabajar todos y todas sabiendo que a cada uno le toca trabajar, como dice, hay una metáfora muy muy muy bonita de Goyener es una cooperativa de energía vasca, que dice: somos como un colibrí que intenta apagar un incendio en la selva y todos los animales huyen despavoridos y el colibrí va con su pico, su poco de agua, su gota de agua a apagar el incendio, y todo dice: estás loco, el colibrí está loco, ¿dónde va el colibrí? Y el colibrí dice: yo hago lo que tengo que hacer, mi tarea es demostrar que yo tengo una función que cumplir en este incendio, y eso es un poco la responsabilidad. Yo creo que no podemos decir, bueno, son solo los consumidores, tenemos que consumir menos. Claro, tenemos que consumir menos. Pero también es el control de las multinacionales. También son los cambios institucionales. También son los cambios culturales. También son la huelga del feminismo cuando plantea que esto está en el centro de la vida. Es decir, es todo ello. Y es todo ello pronto y creo que es fundamental. Por eso, mucha gente en la universidad, en el País Vasco, se enfada con nosotros, nosotras, porque cuando decimos no es un problema tecnológico, no es un cambio, no es 3 millones de coches eléctricos, no, el coche eléctrico es una parte de la solución. Sí, necesitamos autobuses y necesitamos ambulancias y necesitamos alguna parte de coches eléctricos, pero no podemos poner 3 carros eléctricos en cada casa. Exacto. No es sostenible, no es justo, no es posible. Na hora, já que falou de Belo Monte, eu não fui durante a construção lá, mas participei de algumas reuniões sobre a construção e sobre a transmissão. A energia que Belo Monte gera não é consumida pela comunidade ao lado, ao redor. Então é justamente isso. E há uma ou duas gerações em cada estudo da comunidade local de Belo Monte que foi prejudicada pela construção da barragem. Mas é um prejuízo que é difícil de se concatenar, de se ver, porque é um prejuízo das meninas que se prostituíram para os engenheiros que estavam lá. É um prejuízo geracional. Então você teve várias pessoas que tiveram suas vidas mudadas com um rumo que não vai mais mudar, não vai voltar. Então isso não se vê. Isso é difícil as pessoas, às vezes, quando você vai em algumas reuniões, só querem ver números. A gente tem que ver além dos números. Isso é muito difícil, às vezes, ver além dos números, porque tem vidas envolvidas. E eu tenho certeza, e não tenho o menor problema em falar, que o que se gastou na construção da hidrelétrica de Belo Monte, mais esses custos que não foram levantados e mais as linhas de transmissões, se fosse investido em geração distribuída de energia, não só solar fotovoltaico, mas em outras gerações. Biomassa, cada comunidade sabe o que se produz. Se tem tecnologia hoje cada vez mais avançada. Então, com certeza, seria bem melhor investido para o país e para as comunidades locais. Se geraria energia. Em relação à colocação sobre direito de energia, essa questão que foi colocada pelo companheiro aqui, eu tenho uma ideia bem clara, como eu puxei a questão, que a energia é um direito humano, um direito fundamental. Você tem que ter acesso ao grid, tem que ser livre. Você ter acesso à rede tem que ser livre. Eu não posso ser impedido de prosumir. E é uma palavra nova que vem muito essa questão que você colocou, de diminuir o consumo. A geração nova, eu acredito muito que ela vai ser uma geração em que pese ter várias alienações em algumas coisas, mas ela vai ser uma geração que ela vai ter uma consciência em compartilhar um veículo elétrico e não ter a necessidade de ter um veículo em casa parado, à toa, sem ter utilidade. Então nós estamos passando por uma geração que vai ter já, de antemão, de arranque, de saída, nem a necessidade de saber dirigir um carro. Então a gente tem que pensar bem fora da caixa, é difícil a gente pensar isso. E o consumo menor passa por isso, e você prosumir passa por isso. Então o direito de você poder ligar a sua empresa, seja a questão técnica, que não é técnica, é regulatória, é a questão realmente legal, você tem que ter o direito de poder prosumir. Eu acho que é uma coisa que é pouco falada e é uma coisa que a gente tem que ver, eu ser produtor e consumidor da minha energia. Isso eu acredito que é uma coisa que a gente tem que deixar reverberar mais e ver que a pessoa tem que ter o direito de produzir sua energia. Eu começava pela pergunta do Lico, que não foi respondida ainda, porque é que só falamos de energia elétrica e falamos de energia elétrica sobretudo em Portugal e em Espanha. Falta um tipo de energia que só o Reino Unido também não tem, não se sabe porquê, e que o resto da Europa tem, que é o aquecimento. Em casa temos contratado água, luz e aquecimento. Aqui não há, porque entendemos que não precisamos de aquecimento. E a pobreza energética vem exatamente pela falta de dinheiro para aquecer os lares. Porque a batalha das comunidades energéticas tem duas vertentes. Uma é ter o direito a produzir e a outra é ter a informação para ser mais eficiente no consumo. E o primeiro passo da eficiência no consumo passa pelas técnicas de construção. E, infelizmente, as técnicas de construção mais eficientes ainda não são legalmente aceites. Eu não posso fazer uma etapa numa casa no campo. Uma etapa, por exemplo, há outras técnicas de construção que também não são aceites. Mas a etapa, que é uma estação de tratamento de águas por planta, não é uma solução para tratamento de esgotos. Na prática, é aquela estudada e cientificamente mais eficaz. Não serve. Eu tenho que pôr uma fossa acética e pagar à câmara para recolher. Ou tenho que pagar a fossa acética e depois usar a etapa. Por exemplo, cá estamos na questão regulatória. E energia, nós focamos muito na eletricidade, em Portugal e Espanha, porque não temos aquecimento. deveríamos ter, mas não o temos. Esse é o primeiro ponto que queria falar. O segundo ponto, nacionalizar a EDP, nunca, nunca. Uma grande empresa é uma grande empresa, detida pelo público ou pelos privados. Não é a mesma coisa que o autista Cavaco Silva. Não fazia a menor ideia do que se passava no país. O presidente da EDP, seja público ou privado, é um tecnocrata de carreira. Não faz a menor ideia de quais são as necessidades dos cidadãos. Nunca vai gerir a empresa para os interesses dos cidadãos. Tem uma solução muito melhor. Os donos da infraestrutura giram-na. As autarquias giram sozinhas ou entreguem cooperativas a gestão da infraestrutura que são donos. É uma arma fortíssima que têm na mão. Podiam fazê-lo. Toda a energia produzida e injetada dentro da rede de distribuição não tem que pagar tarifa à REN. E o custo da rede de distribuição, as autarquias podem baixá-lo. Não tem de ser o regulador que tem a tarifa máxima. A tarifa mínima pode ser mais baixa. Isto está na mão das autarquias. Falei com alguns colegas seus da sua ACM, da sua comunidade intermunicipal, e ficaram um bocado tentados. Mas têm medo do ciclo eleitoral. Foi como responderam. O ciclo de pagamentos eleitoral. Pá, estamos a falar, as câmaras têm entre 5% a 10% do orçamento para despesas de investimento. E estas verbas vêm da EDP. Isto é um peso brutal em termos políticos. Esse é um problema. As hídricas, como já aqui foi explicado, são renováveis. Mas uma grande barragem é pior emenda que o soneto. E com isto quer chegar às grandes empresas. Qualquer grande empresa, consumido, produzido na China, é um efeito disparado. Nós devemos consumir o máximo possível local, independentemente de saber. David Ricardo escreveu lá a riqueza das nações, as comparações. Aquilo é muito bonito no papel. Não temos de ser eficientes economicamente, temos de criar empregos onde é a única forma de fixar populações no interior. Como era autarca do litoral, não tinha tanto este problema. Mas os seus colegas de interior, o principal problema que tem em cima da mesa deles é como fixam populações. Para fixar populações é combater as grandes empresas. É fomentar o consumo de produção local. E depois, é educarmos as pessoas para não consumirem aquilo que não necessitam. Vivemos muitos anos... Acabou? Vivemos muitos anos sem PlayStation. Não precisamos de PlayStation. Vivemos muitos anos sem uma série de coisas que nos foi criado. A ciência ou a técnica do marketing importuniu-nos necessidades que não temos. O que temos de mudar é comportamentos. Já falaram aqui do decrescimento. Eu recomendo a leitura é uma coisa muito pequenininha e prova que com 100 páginas o decrescimento não é uma utopia. O Sérgio Latouche explica-o perfeitamente, não custa muito e ficamos logo evangelizados. E são 5, 6 horas no máximo, quem lê rápido, menos tempo ainda, e isto não é uma utopia. As cooperativas, quando atingem uma determinada dimensão, está ali um dos amigos de Prado, devem dividir-se. Não faz sentido, tornam-se ingestionáveis. E a dimensão regional, mas hoje que é uma cooperativa nacional, e ainda há pouco disse que já não somos a única cooperativa de energias renováveis em Portugal, porque dentro da Copérnico nasceu uma cooperativa regional. Não precisamos de cobrir o território nacional, precisamos de ser catalisadores deste tipo de iniciativas. As cooperativas de segundo e terceiro grau existem na legislação portuguesa e funcionam tal e qual como funcionam em Espanha. Ninguém as usa, ou usam-nas para criar lobbies. De terceiro grau são todas lobbies, a Confecup, a Confagri, etc. Mas são lobbies que, se forem bem geridos, têm o seu papel. As de segundo grau, nós temos uma estrutura de cooperativas muito, muito fraca, mas as cooperativas de segundo grau podem prestar serviços que é preciso mais capital, às de primeiro. Portanto, nesse aspecto, a lei portuguesa não é muito má. Não é tão boa como a espanhola. Quando falava ainda há pouco da Mondragón, eu participei com alguém da Mondragón num debate semelhante na Covilhã, também numa iniciativa deste género, e eles explicavam que eles criaram, têm cooperativas com 24 mil membros, são cooperativas de consumo. Em Espanha, o tipo de cooperativas não é definido como em Portugal. Em Portugal, o setor da atividade em que se inserem define os ramos cooperativos. Em Espanha, é a origem do capital. São cooperativas de consumidores, de trabalhadores, etc. Depois é que tem os ramos cooperativos. Eu não conheço o suficiente para dizer que um modelo é melhor que o outro. O que eu acho é que os dois modelos são bons, desde que as pessoas que os estejam a gerir sigam o caminho certo, que algumas vezes não seguem. Relativamente à explicação do preço da energia, eu deixava isso para fazermos o one-to-one, que é um bocadinho complexo e demora tempo, mas eu estou disponível. Estou disponível para o fazer. E acho que assim das... Participamos cooperados também, é bom cooperativo. Participa um pouco. E onde eu queria chegar, do contra as grandes empresas, é o exemplo do Cavaco Silva, do autista. É que às tantas, quanto maior for a empresa, não há nenhuma relação com quem representa, não defende os interesses das pessoas. É impossível. Por muito boa vontade e por muito bem formado que seja o gestor que lá está em cima, a informação não vai bottom-up. Acaba por vir sempre top-down. E isso desvirtua completamente o modelo de gestão. Portanto, a única forma é criar movimentos, primeiro nacionais, e depois se vão dividindo e que vão gerando iniciativas regionais que têm de ser capacitadas por esses movimentos nacionais. Os movimentos nacionais deixam de ser os detentores dos modos de produção e passam a ser os capacitadores de quem os utiliza. É a única maneira de ter o poder junto de quem vai usufruir dos benefícios. Obrigado. Vou acabar aqui e depois... Sí, perdón, no había contestado a la pregunta sobre la huelga feminista. También quería decir una cosa sobre eso. Bueno, déjame solo decir una cosa sobre eso, muy rápida. Muy rápida. decir que en España, justo antes de la huelga de este año, que fue bastante importante, histórica, mujeres del sector de la energía, de las energías renovables, nos juntamos en Bilbao, hicimos un encuentro de mujeres de género y energía. Pensábamos que éramos cuatro gatas, que íbamos a ser 30 personas y nos juntamos 150 mujeres y pusimos sobre la mesa las diferencias, todo tipo de impactos, diferencias que hay en el modelo energético. Pero lo importante es que se ha creado una red que se llama Red de Mujeres para una Transición Energética Ecofeminista. Y desde ahí es de donde estamos haciendo ahora mismo acciones. La primera de ellas es algo muy sencilla: aprobar un manifiesto y pedir a la gente que lo firme, que se llama Energía No Sin Mujeres, para que no haya paneles de energía sin mujeres, ¿no? Y ya pidiendo un poquito más que sea algo paritario. Porque nos encontramos que en el viejo modelo energético la energía siempre ha sido cosa de hombres. Como cualquier esfera de poder con mayúsculas, las políticas energéticas las han hecho exclusivamente hombres de una élite social y económica y con una visión. La energía es uno de los pilares del capitalismo, pero también del patriarcado. Porque ¿quién gestiona la energía? La de la vida, la de la vida corriente, la de cuidar, la de lavar, la de comer, esa la gestionan las mujeres. Cuando falta energía en casa, ¿quién va a pedir las ayudas? ¿Quién pasa la vergüenza de ir a un ayuntamiento o a una ONG? Son las mujeres, pero las mujeres no participan en la elaboración de las políticas. Entonces, estamos haciendo un trabajo para visibilizar esto y cómo la masculinización del poder no solo afecta a las grandes empresas, es que en la academia tenemos a muchas investigadoras en materia de renovables y a directores de proyecto hombres, directores de instituto de energía hombres, en las asociaciones empresariales renovables dirigidas exclusivamente por hombres. Y así, a donde le vamos revisando cómo están las relaciones de género, resulta que es un sector que ha sido completamente impermeable al feminismo. Entonces, es un escollo también para las cooperativas energéticas. ¿Por qué? Porque hombres interesados en las renovables crean cooperativas energéticas y se sorprenden de que las mujeres vayan y se vayan. Y no quieran estar ahí porque no están cómodas, porque se dan unos protagonismos, porque se va la competitividad, porque se da una visión o comportamientos machistas de los que muchas veces los hombres no son conscientes. Entonces, un mensaje, bueno, que le echen las mujeres que estéis interesadas, le echéis un ojo a esta red porque es abierta, y un mensaje... Este estereotipo que tenemos de hombre experto, que es el que tiene, está habilitado socialmente para hablar de energía, bueno, pues esto, que nos lo quitemos de la cabeza. No hace falta ser experta en energía o saber más que nadie para hablar. Con ser una misma vale. Pero ahora mismo lo que está pasando es que nos están comiendo el bocata y están haciendo la planificación de la transición energética. Estos hombres con esta visión, de aquí a 50 años, hombres que no se han preocupado nunca por las igualdades y desigualdades de género. Si las mujeres sí, y hemos hecho una reflexión y una práctica feminista, Abordemos esto a la agenda de transición energética. Por eso, algunas reivindicamos una agenda de transición energética ecofeminista. Perdón.